CK 1910, passing 2200 feet. Take apart control. Good evening, this is the Blue Panorama 3370, climbing level 330. Blue Panorama 3370, radar contact on departure, climb flight level 330, book a departure. 330, book a departure, confirm, Panorama 3370. Sete no quatro, desça para 5.000 pés, ajuste no 096. 5.000 com 20. Salvador, boa noite, 3891, 97, 3891, 0. 3891, desça para 4.000 pés, ajuste no 096. 4062, autorizado DLS. Azul 4062. As aeronaves que aproximaram anteriormente reportaram ainda, se tem um T? Se tem. Windtier, eu tenho informação de Windtier no ATIS. Eu gostaria de saber se as aeronaves que pousaram na minha frente reportaram. Aguarde. .4062, na última meia hora não foi reportado. A informação do ATIS é que foi reportada uma hora atrás. Seguinte, o ATIS que eu tenho aqui é das 35, 0135. Gente, a torre manteve a informação no ATIS, porém, como a senhora me solicitou, as aeronaves na última meia hora não reportaram. É tal reporte partiu das aeronaves que pousaram há mais de meia hora atrás. Ciente, muito obrigado. Grato também aí. Blue Panorama 3370, call receive center frequency 126.85. 126.85, Panorama 3370, vai. Vetor 3891, reduza para 220 nós. 120 reduzindo, 3891. Gol 714, vou em Duna para o sequenciamento, desça 2000 pés, ajuste no 096. Direto Duna, 2000 pés, 2016. Gol no 714. Tom 3226, desça para 2000 pés, autorizado ILS. 2000, autorizado ILS, 3226. Azul 4062, chame a torre 186. Torre 186, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4062, vai passar o externo, tá com trem checado. Azul 4062, continue aproximação no zero, vento de 110 graus com uma dúzia nós, 4062, informe com cabeceira à vista, o teto em torno de 900 pés. E aparentemente no momento a chuva deu uma trégua, ok? Mas pista molhada, tem turbulência na curta final da 1-0 e pista escorregadia. Ciente, confirmado vento, 110 com 12. Isso, 110 com 12, momentaneamente, 110 com 12 nós. Tava predominando vento de través, ok? Tá com 110 agora com 12 nós. Ciente. Avistando a 680 pés, o Azul 4062. Livre pouso no zero, uma centena agora com 10 nós, o Azul 4062. Ok, só para informação aí, a gente tem aqui agora 20 nós pela direita de travessa, ok? 20 pela direita? Isso, aproximadamente 180 a direção do vento. Sente. Azul 4062 no solo 55, libere a direita, chame solo 1219, poderia me confirmar como estão as condições da pista? A pista está ok. Não escorregadia, não é? Não está escorregadia não, né? Isso, é não, não está, está ok a pista, não tem poças, só confirmando então, a variação de vento se dá aproximadamente meia milha da cabeceira. Era de 20 nós como 180 aproximadamente e muda para a proa situado com 10 nós. Ok, obrigado. O Azul transfere agora o solo em 1219. 4062, táxi autorizado Alfa Kilo, parte 3, posição 03, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 03, 4062. Autorizado 2000 pés, 1016. 1714, autorizado ILS. Autorizado ILS, e o 1714. Ok, interceptando o log 3226. 3226, chame a torre 198, decimal meia. 186, até logo. Torre Salvador, tá 3226. O localizador X-ray da 3226, boa noite, continue aproximando. Continue a aproximação no zero, informe com a cabeceira à vista, o teto em torno de 700 pés, até entre 700 e 1.000 pés, e o vento no momento é de proa, vento de proa com uma dúzia nós. O tráfego da Azul que pousou anterior ao seu informou que pegou vento de través aí até aproximadamente uma milha da cabeceira. Mas aqui já sobre a pista, o vento está de proa com uma dúzia nós. Pista molhada, o TAM 3226. Informe visual com a pista. Ciente das condições, informará visual com a pista 3226. Paulo Salvador, eu vou no 805, frente da Fox. 805, agora informação é a Golf, tá ok? Depois escute a Golf, tá pronto pra cópia? Tá pronto, cópia. Autorizado Natal, 370, via Pêsulo 10, subida Pouca, transição de par, curva à esquerda após a decolagem, 5174 é o código, 1935 é o controle. Frente, Golno 805, autorizado Salvador 370, Pucas e Barco, curva à esquerda na decolagem, 5174 transponder, 1935 ao controle. Correto, sombra, puxa, Fernando. Afirmativo. Tô. So. 3891 para o localizador, esquerda, proa 150. Esquerda 150, 3891. Torre, Golno 7 no 4, estabilizada. Golno 7 no 4, boa noite. Continua a aproximação no 0, número 2 para pouso. O vento no momento 80 graus com uma dúzia nós. Informarei pista livre, Golno 7 no 4. O teto em torno de 600 pés, tem uma camadinha aí na final. Aguardando pista livre, Golno 7 no 4. Meio, solo 01, libere a direita, chame solo 1219, confirme, já está a nova garoa, não é isso? Afirmo, e então, liberando aqui a direita, 219, grato, 3226. Afirmativo. Lu Salvador, muito boa noite, Tá 3226. Tá 3226, boa noite, Tá autorizado, Alfa Índia, Portão 1. Alfa Índia 1, Tá 3226. Está autorizado, pouso? Autorizado, pouso 1-0. Autorizado, pouso 1-0, 7-4. O 3891, boa, continue a aproximação, será agora número 2, para pouso, pista no zero, informe visual com cabeceira, o teto último informado em torno de 600 pés, uma garoa sobre a pista no momento, o vento 80 graus com uma dúzia nós, TAM 3891. Vento 510, gol 1-7-1-4. Livre pouso 1-0, atento à pista escorregadia 1-7-1-4. Atento. Paulo, gol 1604, boa noite. 1604, prossiga. Ok, 1604 para autorização, Fortaleza 370. 604, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, via pêndulo 19, subida Momo Transição Frote, curva à esquerda após a decolagem, 5136 é o código transponder, 1935 é o controle. Fortaleza, nível 370, via pêndulo 19, seguida Momo Transição Frote, primeira curva à esquerda, transponder 5136. 1604, cotejamento correto, chama para puxa e acionar. Chama lá para puxa e acionamento, 1604. Poderia confirmar? Olha, não está contaminada não, está apropriado para o posto com a atividade de freio adequada para o posto. Ok. TAM 3891, pista já liberada, o vento 90 graus com uma dúzia nós. Informe visual com a cabeceira, o TAM 3891. Vamos morar aqui no visual, 3891, cruzando agora 1000 pés. Prontinho. 1704, táxi autorizado, Alfa Juliette ou Índia, como preferir, portão 04. Alfa Juliette ou Índia, no 04. Sobre pouso, pista no zero, garoa sobre a pista, 90 graus, uma dúzia nós, tá 3891, não? 891 no solo 07, libera a direita, chame só Leono 219. Bom dia, 389, no táxi autorizado, Alfa Quilo, parte 3. Alfa Quilo para o 03, 389, parte 3, aliás. São 4 meses ainda, ok? Sim. Solo, voo 1604, portão 6 para puxa acionamento. Autorizado, chamarei no táxi. Vem chamar para o táxi. Onde chamar o balizador? Porque pra mim tava aqui o 9, mas onde chamar é isso mesmo. Tá, ok, eu quero saber se você ia falar pra gente o 03 aqui. 9, então, vamos prosseguir então, obrigado. Ok. Controle de Salvador, boa noite. Voo 1896, informação Fox. Né? 896, desça para 2000 pés, ajuste 1096, aciona identificação. 2000 pés, 1096, voo 1896. Paulo, Gol 1-8-0-4, na próxima rotaque, 1-6-8 a bordo, autonomia 3-8-3-4, autonomia 3-4. Terra Recife? É, afirmativo. Autorizado táxi Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 18-6. Gente, autorizado táxi Juliette Alfa, ponto de espera, chame 18-6. Paulo Salvador, é o gol 1805 no 3, para o pushback e acionamento. 805, autorizado, chama para início de táxi. Faz uma para início de táxi, 805.